sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

Radio Acupé, la mejor música para usted. Queen, looking for a flame where the drinks are free and Bye. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Smarver. Uma mina me chamou e disse faz um tchu tchá tchá. Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar. É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou. Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar. Então faz um tchu tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Quando fire. Beats per minute, baby. This is my style. We call it heads up, baby. I love this sound. With happy ones around it. This is my life. I need to scream and shout it. Around the world, 145. Around the world, hands up, still alive. Around the world, the crowd screams and shouts. They want some more hands up on the dance floor. Around the world, 145. With music.